Nasce um novo dia, veja o sol que brilha. Em meio à escuridão, surge a luz a te guiar. Nasce um novo dia, Deus é o sol que brilha. Em meio à escuridão, Ele é a luz a te guiar. Abre a janela e deixa o pôr do sol entrar. Pegue a viola e sente a nota sol tocar. Coração dolorido, coloração do convívio. Boa canção pros ouvidos, comprovação do que vivo. 24 horas, 12 na luz do sol. As outras 12 da noite, Cristo é meu farol. Que faz brilhar a justiça em meio à escuridão. Que faz reinar quem pratica a fé além da razão. Não queremos somente sombra e água fresca. Se plantarmos, teremos semente até na seca. Jesus, o sol que aquece a alma até na Antártica. O espírito que não se cala vem testificar. O calor que traz a cor à vida pálida. Antes de receber amor tem que se praticar. Mantenho a luz acesa antes do fim começa. Até o ateu aceita viver de forma eterna. Nasce um novo dia, veja o sol que brilha. Em meio à escuridão, surge a luz a te guiar. Nasce um novo dia, alvorada irradia, a claridade brinda, é quando o choro finda, nasce a alegria, majestade, nobreza matutina, soberano no céu, ele é fiel, brilha mais que o ouro e é inalcançável, ele é o astro rei, precursor de toda lei, corrói as trevas, mais sunshine day. Hey, veja a lua, é como eu e você. Ele é quem brilha pra que a gente possa aparecer. Deus é o sol que move as estações. O inverno vira primavera e gera inspirações. O pai falou, haja luz e ouve. E o que era informe se formou e soube. Que tudo muda quando a ele ouve. Se alguém respira, então a ele louve. Hey, que você possa mudar, saia do seu lugar. Deixa a luz adentrar, o calor te tocar. Abre os olhos, vai lá, esse sol vai raiar e você vai brilhar. Nasce um novo dia, veja.